I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Boa tarde, boa noite. Eu sou Domênica Mendes, lá do Perdidos na Estante, e eu não serei, ou melhor, serei a sua apresentadora no episódio de hoje. Oi, gente, eu sou a Carol do portal Cultura Nerd Geek e eu sou a rainha dos doramas desse mundinho de meu Deus. Fala, galera, aqui é o Nelson do Cappuccino Cast e eu tô torcendo para que minha internet não caia durante a gravação deste episódio. Todos nós estamos. Vamos torcer. E isso é um risco real imediato, mas tudo bem. Por falar em internet, vamos então explicar o que estamos fazendo por aqui e cadê os meninos do Davecast, não é mesmo? Nós tomamos a casa com muita licença e com muito prazer para apresentar esse episódio para vocês, que é um episódio especial em comemoração ao Dia do Podcast de 2017. Então, todos nós nos inscrevemos no Podosfera Unida, um movimento criado pela galera XYZ, é uma galera grande, eu não sei muito bem quem está fazendo tudo. O contato que eu tenho é o Léo, lá do Fermata Podcast. E o objetivo é super legal. A galera que faz o Podosfera Unida se inscreve por maior crossover de podcasts do mundo. Eu acho que é do mundo, Olha aí! Então é muito Viva simples, nós, nesse viva dia nós. 21 de outubro, todos nós estaremos gravando e apresentando programas dos outros. Olha que maravilha, não é mesmo? É Ah, é ótimo muito isso. legal. Eu também achei. Aí eu peço, aqui eu peço pergunta, pergunta não, eu peço perdão para os Errou! ouvintes do Davecast normais, porque, desculpa, mano, eu vou fazer o programa ficar muito estranho. Caraca, eu já tô ficando com Eu não medo acredito que antes pode de começar. começar a gravar também. Segura suas tangas aí, Nelson. Eu, hein? Tá louco. Mas vamos lá. O medo é bom, o medo é um sentimento bacana quando você tá na internet, porque a internet é um lugar assustador. Pois é, e por falar em internet, meus queridos, o tema de hoje é internet. Então, sim, hoje nós vamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos arquivos e backups. Menos o Nelson, que tem um computador assim bastante questionável, que eu acho que ainda roda o Windows 95, mas enfim. Tem disquete no seu computador, Nelson? Só por curiosidade. Não, mas ele tem leitor de CD que hoje em dia é quase como era o disquete há 3 anos atrás. Bom, tudo bem, meu notebook também lê CD. Sim, nós somos da época de CDs e de disquetes e de Windows 95. Disquete. Mas enfim, vamos Exatamente. falar então sobre internet. Carol e Nelson, vocês estão preparados? Não. Gente. Aqui não tem preparo, não. Aqui a gente vai no freestyle. A gente chega na casa dos outros, a gente senta no sofá, bota o pé em cima da mesa, coloca, pede a senha do Wi-Fi e Faz vai isso do na jeito minha casa que eu te expulso. Entendeu? É metaforicamente, Não é o claro. que tá Quando eu chego na parecendo casa dos muito. outros, eu me comporto. Tomei Ok. bronquinha, tomei bronquinha. Não, essa Tomou brincadeira. bronquinho em menos. Cara, em menos de 5 minutos de gravação, o Nelson já tomou bronquinha. Vambora, que a gente tem muita coisa, porque essas bronquinhas, elas só são possíveis de verdade, graças ao advento da internet em nossas vidas. Cara, de verdade, o que seria de nós sem internet? Então segura aí que a música vai subir, vai descer. E aí, vocês vão conhecer os nossos segredinhos particulares a respeito da internet. A gente já volta. Sobe o som, DJ. Bom, gente, então, né, eu acho que a gente pode começar assim, falando logo a verdade, tal, pans. Como é que a internet chegou na vida de vocês, assim, de verdade? Porque hoje em dia a internet é uma coisa bastante comum, né? Hoje em dia, sei lá, se eu preciso atualizar um app ou usar qualquer coisa, eu chego na minha sobrinha que agora, essa semana, fez 6 aninhos, eu falo, fia, ajuda aqui, ela vai, tchu, tchu, tchu, tchu, e fez, acabou. E eu falo, caraca, Como é que você que mágico isso? Cara, pois só é. Só pode ser bruxaria do mago Bill Gates. Só pode. A geração deles já vem formatada pra mexer nesse negócio muito louco. A gente não, né? Os dinossauros. Porque quando chegou na internet, a internet ainda era mato, então a gente não sabe. A gente usava calouros na tela do computador pra não ficar amarelo, né? Ai, cobriu. Nossa, o tecladinho, mano, eu tô me sentindo bem velha falando sobre isso. E olha que com certeza eu sou a mais nova. A gente usava aquela... A gente usava aquela proteção de tela que fica tipo um labirinto. Mesmo. Aí, como não tinha jogo, a gente fingia que tava jogando lá. Tipo, ah, meu Deus, eu preciso encontrar a saída do labirinto. Cara, protetor de tela de bolinha. Quem não teve um protetor de tela do bolinha, de bolinha, sabe? Aquelas bolinhas que estavam caindo assim na tela. Eu achava aquilo tão legal. Eu também. Aí você ficava viajando assim, olhando, tipo, ah, bolinha. É, ficava que nem um isso. Tonto. A internet, o computador é isso, né? Ele serve pra isso, pra você ver bolinhas caindo. Isso aí ficava mágico. Ou jogar paciência. Cara, pô, lógico. Nossa, jogar paciência! Pra sim. Quem não tinha internet em casa, mas tinha um computador, vocês com certeza sabem o que é jogar paciência o tempo inteiro. Vocês fazem parte da elite que jogava Free sim, Cell? Sim, eu adorava. Eu jogava Free Cell. Mano, o Free Cell era muito mais divertido que paciência, só que era muito pouca gente que conhecia e sabia jogar. É, era complicado. Olha, Nelson, eu não sei não. Aqui os três jogavam, então isso significava que a gente só tinha muita vergonha de falar pros outros que a gente jogava. Entendeu? Na verdade, só quer dizer que os três participantes do cast de hoje são incrivelmente geniais. Uau! Uhum. É verdade. Nós somos incríveis mesmo. Mas enfim. Mas tudo que a gente tá falando aqui tem muito a ver com internet e não tem tanto, né? A brincadeira de, eu conheço computadores e internet desde quando a internet era mato, é que é real. Eu lembro, por exemplo, que eu conheci a internet nas minhas aulas de informática do colégio, né? Quando, sei lá, eu tava na quinta, sexta série, alguma coisa assim. E aí era aquela maravilha, né? Coloque muita ironia e preguiça aqui. E assim, cara, não tinha nada na internet pra você fazer. Não existia Google direito, entendeu? Você ia procurar uma coisa no Google, você não achava a resposta pra aquilo. Você olhava no Google e falava, que mágico, vou pegar essa figura. E aí você tinha que ir pra biblioteca procurar a definição das coisas, entendeu? Porque o Google não era o Google. Além da internet discada, né? Que fazia aquele barulho monstruoso por muito tempo. Meu Deus. E ela caía todo minuto. E, meu Deus. Era coisa de louco. Você tinha que esperar dar meia-noite pra ficar um pulso só. Aí você só pagava pra entrar na internet. Aí você ficava, tipo, às 11h59, assim, ah, meu Deus, não posso entrar na internet, já fazia meia-noite. Aí abria as comportas, a galera ia lá. Mas ainda assim era mágico, né? Duas horas pra carregar uma imagem. Tipo, incrível demais. Você baixar um pôster que você queria usar como papel de parede. Caraca! Você achava o máximo, sei lá. Não, cara. É que era muito novo, né? Não tinha muita referência. Hoje em dia você vai entrar num site, demora 3 segundos cara, pra aparecer. Cara, é nada. Olha, vamos falar site a verdade. Porcaria, a internet discada, ela caiu errado. Ali no... Ai, tem... eu acho que hoje em dia não existe mais, em lugar nenhum, internet discada, né? De linha discada. Mas pra... Existe, mas assim, funcionando de verdade, existem pessoas que precisam se conectar existe, a isso. Pior que ou é uma opção pra mim fazer. São coisas diferentes. Nossa, pra mim foi foda, virei índio. Enfim, é uma opção pra eu fazer. Entendeu? São coisas bem diferentes. Eu sei que é possível conectar por um telefone à internet. Eu não preciso, entendeu? Agora, existe algum lugar, tipo, sei lá, no Acre, onde as pessoas só conseguem acessar a internet por linha discada ainda? Então, nos confins inexplorados da minha cidade gloriosa, que é Itapecerica da Serra, existe um bairro chamado Aldeinha, que o nome já é bem sugestivo, que realmente as pessoas, alguns sim. Lugares ali, a internet banda larga, a gente ainda usa o nome internet banda larga pra virar essa... Ai, a internet banda larga não tá de brincadeira, isso, cara. Né? Cara, o meu colega morava lá e a gente tinha que usar a internet discada. Ou usar... Talvez isso tenha meu mudado, Deus, tipo, mas faz alguns anos que ele morava lá e era isso, cara, não tinha internet, não chegava internet, por jeito. o meu colega de podcast, o Iago, ele mora no barco, assim, por exemplo, que a casa dele é a última, uma das últimas que recebe internet da NET, por exemplo. Aí, a partir dali, a NET não chega. E é em São Paulo, capital mesmo. Então, acredito que sim, você chegando em Mato Grosso, chegando em Goiás, chegando... O Acre não existe, então é impossível ter internet no Acre. Mas você chegando ali no Amapá, com certeza, tem gente que nem internet discada deve ter em alguns locais desses. É que aí a pessoa ter, talvez não tenha... Tem locais que não tem energia elétrica até hoje. Uma facilidade tecnológica, mas dificilmente ela não vai ter acesso... Não estou dizendo que vai ser fácil, só estou dizendo que talvez não seja tão difícil ela ter um acesso a um celular. E, gente, na boa, Vivo pega em qualquer lugar. Ponto. Entendeu? A Vivo no Brasil pega em qualquer lugar, né? Tem algumas outras regiões que são outras operadoras, mas as operadoras hoje oferecem, por exemplo, 3G e muitas aspas 4G, porque eu nunca vi o tal do 4G, mas ok. Eu pago por ele, mas eu não sei se ele existe, vida que segue. Mas vamos lembrar então da internet discada. Para quem não soube o que é viver com internet discada, era muito simples. Nós conectávamos o telefone, aquela... Para quem ainda tem telefone fixo em casa, que talvez isso já seja muito antigo para muita gente, se você olhar atrás do aparelho, ele tem lá um plugzinho. Aquele plugzinho a gente colocava numa entrada do computador, ou seja, nós ficávamos sem telefone pelo tempo que usávamos a internet. E nós acessávamos através de um discador com um login e uma senha para ele poder conectar na internet. E aí tinha todos aqueles barulhinhos, tarará, que o Nelson muito bem nos mostrou a sua habilidade de onomatopeia. Barulhinhos. Né? Absurda. E o legal era, de sábado, a partir das 14 horas, até segunda-feira, às 6 horas da manhã, e durante a semana, da meia-noite até as 6 horas, a internet ela tinha um custo fixo por pulso, que a gente chamava. Ou seja, a cada conexão que a gente fazia, cada vez que a gente conectava, a gente só pagava um pulso. Isso era bom? Isso era ótimo. Qual era o problema? Como era muita gente que tentava usar ao mesmo tempo, não tantas pessoas como hoje, é verdade? Mas... A internet caía toda hora, então você pagava muitos pulsos a cada conexão, porque você queria ficar online e você caía, não é? Hoje, se a internet cai, a gente vira uma cambota, porque a gente fala, não quero ficar sem internet. Mas, naquela época, a gente ficava sem internet. A gente vivia sem internet, né? Hoje, não. Não, nunca tive essa infância, mas, desculpa. A gente brincava na rua, cara. Olha que mundo. Não vamos entrar nesse assunto de infância triste. Voltemos para a internet. Como não? Poxa, eu fiquei triste agora. Eu te mando um abraço de, virtual. Agora, por falar em internet, costas, em brincadeiras de infância, uma coisa que eu lembro bem, e foi muito importante, pelo menos pra mim, é que naquela época, a gente pode colocar aí assim, 99, 98, por ali, porque foi ali perto do lançamento de Matrix, de Senhor dos Anéis, de Harry Potter, eu jogava muito RPG de fórum. E esses RPGs de fórum, a gente fazia os encontros pra jogar através de bate-papo. Sim, gente, existiam lugares mágicos que ainda devem existir chamado bate-papo. E aí era super... UOL, sim, mas o UOL não dava certo pra jogo, pra gente tinha que ser o terra. Bate-papo UOL, e aí a gente mais tinha glorioso. Salas de RPG separado por temas, entendeu? Tipo, Harry Potter era uma Caraca. Sala. Senhor dos Anéis era outra sala. Era muito mágico. E aí a gente jogava, tipo, horas e horas e horas. E sem brincadeira, assim... Boa parte das pessoas que me ajudaram a passar pela minha adolescência e por um monte de coisa que aconteceu são pessoas que eu conheci pela internet naquela época. Aí a gente, sei lá, se adicionava no ICQ, né? Que é o pai do MSN, que é o pai do Messenger do Facebook, né? E a gente passava, assim, horas conversando e são pessoas que ainda hoje, assim, se a gente viaja, a gente se encontra, sabe? Tipo, vem dormir aqui em casa, tá de boa, sabe? Abre a geladeira. Ah, muito legal. Mas é porque aí também conhece há quase 20 anos, né, caramba? Tem que... se não puder abrir a geladeira, pô, né? Mas rolou esse tipo de coisa. Como é que foi pra vocês? Então, a gente tá no processo de arqueologia internetística, que eu não participei muito. 98 tinha... meros 5 anos. Acho que a memória mais antiga que eu tenho é dessa época. Então, Bate-Pop Wall eu conhecia e depois de... Conheci bem depois, conheci lá pra 2002, 2003. E... eu lembro que... Não, a maioria das minhas histórias de internet começa lá pros anos 2000, 2001. Então, esse período assim, Nelson é só um mancebo que sai pra jogar futebol na rua e chuta o chão e volta chorando pra casa. Ai, meu Deus. Então, vocês vão ficar surpresos comigo, porque em 99 eu tinha acabado de nascer. Louco. Então, né, eu peguei a internet bem mais pra frente, mas eu ainda participei do Bate-Papo, Bate-Papo da UOL Universal, né, tipo, não acaba e eu nunca. Adorava o MSC. É o Universal. Mas as memórias mais legais que eu tenho é sobre o MSN e ficar mandando aqueles bichinhos bem loucos e chamar atenção sem parar das minhas amigas pra que elas me respondessem, ou então ficar saindo e entrando pra que elas me notassem. Enfim, essas coisas são maravilhosas. Cara... A gente vai entrar no MSN já agora? O Orkut. Se vocês quiserem falar sobre coisas mais velhas. Cara, o Orkut. Eu tenho uma história do MSN, depois eu vou contar, se vocês permitirem. Podemos, mas eu tô pensando no Orkut, porque agora... Nossa, olha, eu dedurando a minha idade, mas vamos lá. O Orkut... quando o Orkut foi fundado, sei lá quando foi, mas eu faço parte daquele grupo seleto de pessoas que foi convidado quando só tinha 5 convites que cada um podia dar, sabe? Nossa, não, mano, tinha álbum de fotos, tinha tipo, acho que 12 ou 24 comunidades no Orkut inteiro. E elas eram só de universidades dos Estados Unidos, porque originalmente ele foi criado pra isso, né? Pras pessoas que cursaram aquelas universidades se encontrarem. Então não tinha conteúdo de nada. E de repente o negócio cresceu, e aí começou a ficar estranho, né? Era muita foto, aí a galera com aqueles gifs de bom dia, que... tipo... Você postar no mural do coleguinha, aí você postava: ah, eu acho você muito bonita, eu gostaria muito de namorar com você. Assinado, autor anônimo. Seu burro! Aí o Orkut ensinou a gente a ser Sherlock Holmes, né? Que dava pra você marcar lá numa configuração, por exemplo, pra saber quem que visualizou seu perfil. Mas se você quisesse stalkear alguém, você podia, a pessoa não ia saber. Mas você também não ia saber quem que te visitou. Aí você fala: poxa, que escolha difícil, né? Isso daí foi a nossa Guerra Fria, né? Que era você tentar visualizar o perfil da menina que você... No meu caso, menina, que você gostava, sem ela saber que você tá olhando as fotos dela, e você ficar esperando pra ver quem está visualizando o seu perfil. Aí você vê que era só seus parentes e você se deprimia e jogar Worms Armageddon. Que é a vida aí. E você, Carol, como é que foi a sua experiência de Orkut, bebê da internet? Ai, gente, então, eu peguei já no momento que o negócio tava bem louco e febre maluca, então era briga por depoimento, tinha aquele negócio sexy, amável e confiável, sei lá, alguma coisa assim, legal. Nossa, e tal, o meu tava sempre trocou, em 100, gente, ótimo. Você tinha aquela página normal do Orkut, ela deve pegar da transição que você podia trocar a cor do fundo. Ah, isso aí também. O Facebook troca a cor. Fome. Que vergonha. Exatamente. As pessoas saem do Orkut, Orkut, mas o Orkut igual não pobreza, sai, né? A gente sai da pobreza, mas a pobreza não sai da gente. A gente sai do Orkut, mas o Orkut não sai da gente. O GIF chegou no Facebook, entendeu? Depois disso eu olhei e falei: gente, faça um teste agora. Parem esse podcast, abram o Facebook de vocês, cliquem lá no GIF e escrevam bom dia e deixem ele procurar. Veja aquela seleção mágica de glitters e bichinhos. Era aquilo que a gente tinha no Orkut. A pombinha voando e o sair das estrelinhas assim, voando atrás dela. Mas assim, enfim, eu acho que piscando. Tudo isso foi muito legal. E é assim, brincadeiras à parte, é impossível, pelo menos pra mim, né, que peguei todo esse boom... tudo mais, desde lá bem no comecinho, porque literalmente quando eu entrei pra essas coisas só tinha mato, como vocês podem observar, né? Eu peguei todas as fases de transição, de criação também de Facebook, eu fui uma das primeiras a testar, porque eu adoro testar a rede social, eu percebi isso, entendeu? A única que pra mim não funcionou foi a Elo, sabe? Até tentei, mas eu olhei e falei: que preguiça da Elo, não vai rolar, e saí, né? Mas eu tentei ela por alguns tempos. E, cara, é indiscutível sim, a gente perceber como sim, era diferente. Com o advento da internet mais rápida e o acesso de todo mundo, hoje em dia todo mundo tem uma rede social. E muitas coisas que a gente faz está vinculado a isso. O lado bom é que facilita a comunicação, facilita às vezes, que nem o meu caso, que eu conheço pessoas do país inteiro e eu tenho muitos amigos que eu criei desde, né, de quando a internet era mato. E aí eu quero às vezes saber, e aí, cara, você tá vivo ainda? Eu tô, e aí, beleza, beleza, cansado? Ou também tô, então tá, tchau. Uma vez por ano que seja, é uma forma da gente saber das pessoas que foram importantes ou que são importantes pra nossa vida. Por outro lado, a gente hoje vive muito menos com qualidade de vida, eu acho, no mundo externo. A gente muitas vezes se envolve em brigas que não vale a pena. Porque, por exemplo, quando saiu o Orkut, como tinha fotinha de perfil e o seu nome, né, ou o seu nick, cada um lá escolhia o que queria pôr, até por segurança, normalmente a gente não colocava o nome verdadeiro, colocava um nickname, né, um apelido. É. Caraca, isso era ridículo. Nossa, se Isso. você podia colocar uma codificação que a sua letra ficava diferente, aí É, você tinha até que hoje isso fazer existe uma ainda, tem uma criptografia galerinha no para entender o que Twitter tá que faz escrito. isso, mas assim, era uma forma também da gente ter um pouco de segurança, porque a gente sabia que a internet ela era mundial, mas a gente não sabia muito bem quem eram as pessoas. Quando saiu o boom do Facebook, todo mundo foi para lá, aí sei lá, tipo, o meu vizinho me adicionou, eu percebo que, peraí, o mundo é grande, mas assim, talvez ele não seja tão grande. Percebe a ironia do negócio? O Facebook é muito maior e a galera se coloca em situações de risco que não tem necessidade, sabe? Então, dificilmente, por exemplo, você vai ver uma pessoa que, assim, foi criada no Orkut, tirar uma foto, fazer um vídeo ao vivo de um, sei lá, de um barzinho que ela tá sozinha meia-noite e colocar ao vivo. Não vai. Você vai ver a foto 3, 4 dias depois que ela voltou para casa. Por quê? Porque é segurança, entendeu? A gente foi ensinado a fazer isso, né? A gente também A gente sim, tem. mas a gente sabe também que tem a galera que é sem noção, a galera posta mesmo, mostra onde mora. Até depois da É. questão do YouTube, que tem as coisas bizarras, que nem o idiota que tentou parar uma bala com um livro. Tem o outro idiota que comeu cocô Coisa em assim, busca de muito rica, views. muito incrível, Então, porque mano, idiota. a gente pode se comunicar com várias pessoas, é uma unificação do mundo, como a Dominica disse, né? Eu conheci pessoas incríveis através da internet, tanto principalmente por causa do podcast, então é uma coisa muito legal, mas por outro lado é perigosíssimo e ficou mais perigoso ainda ultimamente, porque é algo muito mais amplo, algo muito mais aberto. Pera, tentando imaginar Uma isso. vez eu briguei com um mexicano e um. Eu briguei com um mexicano e um grupo de MSN. Foi muito épico, porque a gente tava lá no MSN, criaram um grupo sobre Pokémon. Aí eu entrei. Aí entrou um mexicano. Aí o maluco entrou só pela zoeira. E tinha umas 4 ou 5 garotas lá no grupo. Aí o mexicano começou a zoar, falar que as mulheres brasileiras não prestavam, não sei o que, não sei o que. Aí eu lembro que eu comecei a xingar o cara até que eu soltei o ultimato. Mano, pelo menos aqui no Brasil a gente não tem problema com cartel. Aí o cara simplesmente saiu. Ele Problemas na deu internet. barra livre. Vemos Eu aqui um ganhei a minha exemplo primeira disso. luta na internet. Talvez a minha primeira luta na vida. Cara, eu me senti muito bem. Eu me senti um guerreiro da justiça real. Me senti um super-herói da vida real. Só que não usava Nossa, capa cara. no dia. Mas vê Mas só. aí foi a Cara, primeira até briga, tipo, hoje eu não 2004, isso, consigo 2005. brigar pela Foi tempo pra internet, caramba. sabe? Não, foi sei depois. lá, já aconteceu, Porque por foi exemplo, numa. até por causa de podcast, às vezes a Ai, gente é só eu. por exemplo, aconteceu um episódio comigo, foi um episódio que me deixou assim muito muito muito chateada, que na época do Jessica Jones eu conheci um podcast que gravou, é um podcast grande, né? E eles gravaram sobre isso e chamaram uma mulher para a equipe para fazer a gravação. E aí, o episódio tava com uma discussão bacana, mas todas as vezes que a menina tentava falar, ela não conseguia concluir o pensamento dela, porque automaticamente os caras que eram da casa estavam tão empolgados para falar da série que eles cortavam ela toda hora. Ah, isso é E muito cara, chato. aquilo, né, foi me incomodando, que eu percebi, eu falei, caramba, eles não estão percebendo o que eles estão fazendo, entendeu? E tudo bem, homens cortam as mulheres da fala o tempo todo na vida real, o tempo todo no podcast, o tempo todo em tudo, né? E aí, eu fui pro Twitter e eu só fiz um comentário. Nossa, eu tava ouvindo o podcast X e, infelizmente, os caras não perceberam que eles não estavam conseguindo deixar a menina falar. Foi só isso, era uma opinião de um ouvinte, né? Um dos caras do podcast viu e veio com, sei lá, tipo... Sabe o Nemesis, quando aparece no Resident Evil do nada e vai arrastando tudo, esparramando sangue? Ele veio assim. E aí eu parei e falei, caraca, cara, por que você tá sendo tão agressivo? É só a opinião de mau ouvinte. Eu sei que o negócio, assim, ele não cresceu a briga, né? Mas eu fiz simplesmente uma colocação, não faltei com respeito em momento algum. Talvez ele não tenha se sentido bem, né, com o meu ponto levantado. Eu me senti agredida pela forma como ele falou comigo. Aí vieram duas ou três pessoas que eram próximas a mim e falaram assim, não, mas então, na verdade, tem isso que acontece, tarará. Eu sei que o cara, em determinado momento, ele mandou todo mundo fazer seu próprio podcast e não se intrometer no podcast dele. Chegou nesse ponto. E aí eu olhei e falei, caraca, foi só um comentário, sabe? Falei, por que que você tá se doendo tanto? Típico exemplo de quem não aceita crítica tanto construtiva quanto crítica ruim. Isso é muito chato e... Infelizmente, eu vejo muito isso nos homens. Porque eles não conseguem aceitar quando a gente fala, gente, tá ruim, vocês estão ruins. E aí, eles não conseguem aceitar. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, com essa situação, eu fiquei tão Inclusive, chateada. Eu não tô falando nada, não é porque eu tô aceitando, é porque a minha internet caiu, pensando, tá, gente? Mas o que eu fiz? O que eu falei? Sabe, procurando pontos e vírgulas. E aí, um dia eu parei e falei, não. Não fiz nada, a pessoa realmente entendeu de uma forma errada, criou-se um mal-estar e eles perderam com certeza o meu ouvinte e todos os possíveis ouvintes que eu poderia formar pra eles, entendeu? Porque, cara, a gente é produtor de conteúdo na internet e por mais que hoje as pessoas batam no peito e falem, olha aqui a minha cara, eu odeio o mundo, vem meteoro, ou fale qualquer coisa que você queira falar na internet, cara, enquanto pessoas podem ver avatares e nomes, eu, daquela geração da internet emato, eu vejo pessoas propagando ódio ou discriminação, ou homofobia, ou gordofobia, ou machismo. E aí eu olho e falo, não, cara, eu só não quero me aproximar de você, entendeu? Meteoro vai vir, então você vai embora nele. Deixa o planeta aqui, que quem tá afim de consertar vai lutar, entendeu? Então acontece também isso, né? E a gente, se a gente não toma cuidado, a gente acaba mesmo perdendo um pouco da qualidade mental, porque... Se você abrir, sei lá, qualquer site, é só notícia ruim, é só a galera, sabe, criando mentira, sabe? E você não vê nada, assim. Aí tem uma hora que você pega um dia que você tá meio, sei lá, triste, chateado, cansado, irritado, né? Você tem vontade, sei lá, de deitar em posição fetal e chorar, sabe? Você volta até 12 anos. E desistir, anos. Porque... É, exatamente. É, tem muita coisa, principalmente no Facebook, gente, às vezes dá vontade de, tipo, desistir de rede social pra sempre, porque é tanta coisa idiota que você vê, para, a gente tá no século XXI e ainda tem gente que tem um pensamento muito horrível. E continua falando sobre isso abertamente como se fosse algo... Uma boa coisa pra vocês fazerem enquanto isso acontecer é ir lá no Cappuccino Cast, baixar os episódios que eu participo, ver as abobrinhas que eu falo. Aí vocês falam que não é impossível alguém passar mais vergonha do que eu passo em gravações. Aí vocês vão ver, tipo, ah, beleza, a humanidade vale a pena pra dar risada desse cara. Sim, aí mas vocês vão dar por risada, outro lado, já que o Nelson já puxou um jabá antes da hora, existe também o lado bom da internet, né, gente? Graças à internet que a gente tem podcasts. Olha, essa vida é maravilhosa. Essa galera unida, porque podcasters costumam ser unidos. Né? Existem episódios como que aconteceu comigo? Existe. Existe às vezes uma galera que se estranha? Existe. Mas no geral a galera é super receptiva e é uma galera que tá criando um conteúdo bacana e que vale a pena conhecer. Eu pelo menos gosto muito do podcast. Gosto muito mesmo. E aí eu acho sempre que é divertido demais. Eu concordo que o podcast é uma mídia bacana, é uma mídia gostosa de trabalhar, é dar trabalho, mas é gostosa de você fazer, é um pouco mais, ela te dá mais liberdade do que você fazer um vídeo com o YouTube, por exemplo, você pode falar mais livremente, porque você não tá mostrando o seu rosto, embora você esteja sendo autêntico, mas isso já te dá uma liberdade maior pra você falar, por exemplo, como eu falei em um episódio no meu podcast, que é, Star Wars, a Ameaça Fantasma, não é tão ruim quanto a maioria das pessoas dizem. Ah, meu Deus, vamos tacar pedra nesse cara. Pode tacar, vocês não sabem quem sou eu. Então o podcast tem essa liberdade, tem essa função social. A Carol estava matando as saudades da época internet mato do Kaikai e Balão. A conexão dela caiu. Porque, gente... É. Então, mas cara, como explicar que assim... A gente sai do Orkut, a gente consegue velocidade rápida, mas o Skype cai, entendeu? Todas as vezes que a gente... Ele continua sem... Não, mas ela não é dessa época, ela já nasceu com o Skype. Ele continua. Mas ele é uma entidade, né? Porque tem, tipo, 300 mil modos de você fazer ligação por áudio, e o Skype tá sempre lá, firme e forte, batalhando. É tipo, sei lá, é o Guilty Pleasure nosso. É tipo, tem coisa melhor, mas é o que a gente gosta, é, sei lá. Ele é feio, ele não é bonito. Você vai olhar a interface dele, ele não é uma interface bacana. E ele tá naquele teste lá, não sei se chega pra vocês de vez em quando. Tipo, ah, essa é a versão de teste. Tipo, faz não. 4 anos que tá na versão de teste e não lança essa porcaria. Não sei não, velho, pode ser seu computador Windows 95 aí que tá foda. Mas... Ô, louco. Mas quiçá, se ele tivesse Windows 95, ele rodava mais rápido. Legal, então, uma boa gente, questão. O Davecast, ele é um podcast que eles falam bastante de filmes, de séries e livros. E aí, eu vou fazer só, assim, um joguinho rapidinho pra vocês contarem a experiência de vocês a respeito disso. Como que vocês... Porque hoje existe, por exemplo, Netflix, né? Que é um streaming que tem lá uma infinidade de conteúdos super bacanas. E se você tem uma conectividade legal com a internet, ele vai rodar. Tanto no seu celular, como no seu, sei lá, PlayStation, no seu Blu-ray, no seu PC, né? Eu também conheci a Netflix quando ela chegou no Brasil. Eu fui uma das primeiras pessoas que pegou aquele mês grátis. E aí a minha internet não tinha velocidade suficiente pra rodar nada. E assim, eles tinham, tipo, sei lá, 14 filmes, tá ligado? Só esse era o imenso catálogo de 10 de R$9,90 por mês da época, né? E eu falava, gente, isso aqui não roda, isso aqui não funciona, né? E aí depois, com Orange is the New Black e tudo mais, eu voltei a ser assinante da Netflix e hoje eu consumo Netflix, assim, adoidamente. Mas na época de séries, eu baixava muita série em formato RMVB, legendado e embutido. Demorava, nossa, assim, mano, coisa de uma hora e meia, 2 horas, 3, 4 horas pra baixar um episódio de 40 minutos, né? Hoje, 15 minutinhos, tá lá o seu filme, de 3 GB, né? Alta definição, locadora Paulo Coelho, meu galera, Deus. Vai no cinema que também é legal. Mas enfim, e aí, como que foi isso pra vocês? Quais foram as experiências para vocês, já que nós somos todos gerações diferentes? Vamos lá, eu peguei bastante dessa geração RMVB, né, que ele causa cegueira. Crianças, não assistam filme RMVB porque parece que você tá assistindo um filme no seu Atari. É tudo quadriculado, é tudo bizarro. E é bizarro, meu. O Netflix eu demorei bastante pra pegar. Eu peguei quando tava lançando a primeira temporada de Demolidor. Então eu passei bastante tempo indo em sites. Só que eu não gostava da locadora Paulo Coelho, então eu ia mais... Eu ia na fossa mesmo, que era um Mega Upload, lembra dele? Sim. Oh. Aquilo lá era a perdição da humanidade, e era lá que eu pegava meus filminhos e ficava assistindo feito um maluco, porque é isso que adolescentes saudáveis fazem, assistem filme feito maluco. E depois peguei Netflix, daí eu virei gente, eu decidi que piratear é feio e causa dependência. Aí eu tento evitar essa pegar na locadora Paulo Coelho com todas as forças do meu ser. Mas tem horas que não dá, né? Você tá querendo assistir, ah, mano, saiu um baita filme sul-coreano. Sim, se o conteúdo não chega no país, não tem como a gente comprar, é uma situação. Agora, uma coisa é fato, né? O que chega no país, o certo é a gente ir lá e consumir. Por isso que eu falei, ah, eu não vou mentir. Vou falar que eu nunca baixei nada que eu não baixo. Claro que eu baixo, né? Vou falar que não é mentira. Mas espera aí, tudo que eu baixo eu tenho em box em casa depois, entendeu? Sem exceção. com exceção, é claro, por exemplo, sei lá, The Handmaid's Tale só tem no Hulu, o Hulu só tem nos Estados Unidos. Ah, tá, e aí? Eu vou mudar de país pra ver a série, sabe? Tipo, não vai dar. Vai ter que ser por vias ilegais. Eu vou fazer o quê, entendeu? Não tem no país. A gente tem que ter meios alternativos, né, pra ter contato. Mas e você, Carol? Como é que foi a sua experiência, nosso bebê da internet presente nessa gravação maravilhosa? Gente, como eu sou um bebê, né? Gente, como eu sou um bebê, né? Eu demorei um tempo, muito tempo, aliás, pra entrar nesse mundo de série e tudo mais. E quando eu comecei a assistir o quê? The Vampire Diaries pelo SBT. E aí eu comecei a viciar, e depois fui pra canais pagos. Então eu assistia realmente pela televisão, né? Série e filmes, tanto na TV a cabo quanto TV normal. E aí depois eu fui acabar consumindo, então a gente torrente na veia, desculpa. Torrentes, streaming online e agora Netflix, graças a Deus. Chega lá e fala, crianças são hobby, não sei o quê. Veio o grande pensador de roubar, distorce a alma humana. Aí chegou a Netflix, você pode pagar baratinho pra assistir 300 mil filmes por dia, né, galera? É, isso aí. Agora sim eu entendi, vamos virar pro streaming. É bacana, eu gosto desse tipo de possibilidade. Spotify também, né? Isso é. Em relação à música. Ninguém mais baixa música, porque baixar música é mais complicado você baixar música do que você achar a música no Spotify. Eu já não curto Spotify, eu uso o Deezer, que pra mim é melhor. Spotify é assim, não... meu amor. Infelizmente, total. Eu acho que só se agora eles funcionam online, mas se eu não me engano tem que ter um aplicativo no computador pra poder ouvir, né? E aí como eu passo muito tempo em trânsito e muito tempo viajando, eu passo muito tempo também sentada na frente do computador do trabalho, eu não posso ferrar a rede de uma empresa por causa do Spotify. Aí, meu querido, vai o que é em streaming mesmo. Porque pelo menos, né, se der aquela travada, a gente fecha rapidinho, assim, o navegador. Pum, que aconteceu nada, não. Aconteceu nada, né, não sei, caiu. O ponto do Spotify é que ele faz... Ele e a Netflix, eles fazem algum tipo de magia negra no, na codificação deles. Tem que ser estudado por grandes exorcistas do mundo. Porque é impossível chegar na qualidade que de som que ele tem... uma internet porcaria. Qualquer internet porcaria que você tá, você vai escutar, ó, tá lá o som da hora. Ele não trava. Ele vai a música inteira. Aí de vez em quando tava. Foi. Se for a minha internet, às vezes ele trava assim. Ô louco, aí é tipo. Poxa, a minha internet já é fraca pra caramba. Eu já sou zoado no meu podcast por causa da minha internet que é tipo. Ah, então eles não me conhecem. É, exatamente. Eu sou a internet vem de Sauber. Só pode. É. Droga. Nossa, piada de Fórmula 1, eu tô ficando velho. Ele é o Nelson Babaca. Poxa, eu discordo. Eu acho que faltou a gente falar sobre o uso militar da internet e como o CERN criou a internet em 1907. E isso vai ser cortado da edição final. Ó, editor, eu invoco seus poderes aqui. Não costuma fazer lá suas considerações finais e seus jabás, mas como esse é um episódio especial, onde nós abrimos a casa, demos aquela olhadinha no modem, vemos se tá assim conectado, a gente não acessou o Netflix, nem a locadora do Paulo Coelho, Mas assim, né, a gente dá aquela olhadinha básica assim de aham, tá tudo legal, a internet aqui funciona. Então é isso, ouvintes do Davecast, eu vou passar a palavra agora para as pessoas que tornaram esse episódio tão legal. E eles vão contar um pouquinho de onde vocês os encontram. Então, Carol, conta pra gente aonde a gente te ouve, passa aí suas mídias sociais, fala sobre o seu podcast, o que que fala, onde acha, quem que é você na fila da podosfera, esse universo mágico. Gente, eu sou o bebê do Portal Cultura Nerd Geek, eu sou o chaveirinho deles, enfim. Eu tô no podcast Elias, que é um podcast feminino, a host é a Fabiana Murray, acho que vocês conhecem, porque é um podcast maravilhoso, vocês precisam ouvir, então fiquem ligados aí. Acessem lá o Elias, porque vocês vão gostar, principalmente as meninas. É um podcast totalmente pra vocês, então escutem, mas também tem dicas pros machos alfas, então se vocês quiserem ouvir, sempre bem-vindos. Vocês me encontram no Twitter também, o meu user é @mionir, com dois R's, acho que se eu não me engano. É tudo lá, tudo que vocês pensarem, o meu user é Mionir. O Wattpad também, porque eu sou escritor, então dá uma olhada lá. Também tô no Spirit e é isso aí, gente. Acho que é só isso. Eu sempre esqueço. E o Elias a gente encontra em que site, Carol? No Cultura Nerd Geek. Lá no portal. Então, gente, pra ouvir o Elias, acesse lá o portal Nerd Geek. Eles têm uma série gigantesca de podcasts lá, é quase uma rede. Sim. Então, tem bastante conteúdo e, de fato, o Elias é uma iniciativa muito legal, porque ele tem aí esse público voltado mais pro público feminino e as garotas que gravam são muito legais. Veja aqui a Carol com a gente, que tivemos um enorme prazer de tê-la. Haha! Podosfera Unida, morra de inveja. Ha! E, Nelson, aonde nós encontramos a sua voz, o seu humor, as suas opiniões e as suas opiniões questionáveis de gosto para a ficção científica literária mundial? Ô, louco, Lugano, que carinho violento foi esse? Aqui o sistema foi é bruto, cara. Ó, juiz, você lança pra expulsão, mano. Expulsão direto, doeu aqui, na canela. Primeiramente, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável estar gravando um podcast com vocês duas. Eu achei realmente muito interessante. E, assim, eu queria também dizer pro ouvinte... Ouvinte, se você se ofendeu com alguma coisa que elas disseram na parte que elas estavam falando que homens não sabem escutar... Homens não sabem escutar, cara! Deixa de ser trouxa e admita a verdade que é mais fácil. A gente não sabe. A gente cresceu num mundo bizarro e que a gente tem que mudar esse pensamento, tá? Então, se vocês forem falar alguma abobrinha, vocês mandam pra mim, tá? Se direção pra mim, e aí a gente resolve essa treta. A gente pode resolver essa treta, sei lá, jogando Paladins, ou até mesmo Pokémon, se vocês quiserem, vocês ainda joguem, mas se direcionem pra mim, seu bocó. Segundamente, eu gravo no Cappuccino Cast, que é um podcast que está no site bookstimebrasil.com.br, que é um site que a gente tá abordando bastante sobre literatura e cinema e quadrinhos. E buscando tentar aumentar um pouco esse escopo. Então, se vocês estiverem chateados e quiserem ver alguém passar vergonha enquanto fala coisas sem sentido e não para pra respirar enquanto fala, vamos lá. Vai ser divertidinho. Muito bem. Quais são os sites que a gente acha seu podcast? Você vai apresentar suas mídias? Quem é você na fila do pão? Enfim, você quer complementar a sua despedida? Quero. Na fila do pão eu sou o número 70.423.287. Tá bem. E na fila da podosfera eu sou o número 5.227.403. O site é bookstimebrasil.com.br. Nós temos também o canal no YouTube, onde gravamos pequenas microcríticas sobre filmes quando a gente recém sai do cinema, que é Cappuccino Cast, se eu não me engano. Eu nunca lembro qual que é o link do YouTube, mas vai estar aí em algum lugar, vocês encontram. Procura Cappuccino que você acha a gente. E é isso aí. Yo. Muito bem, e por fim eu agradeço ao Nelson e à Carol por ter feito esse programa comigo, por ter feito esse episódio tão bacana, essa experiência da Podosfera Unida eu nunca tinha feito, então eu tô assim, super satisfeita com o resultado. É sempre muito difícil coordenar um programa alheio. Assim, é mais difícil que coordenar o nosso, gente, porque o nosso de vez em quando também, né? A gente dá umas cambota fazendo, mas é divertido sempre, com toda certeza. E antes de me despedir, eu gostaria de mandar um abraço especial, um agradecimento ao João Verdade. Pedro, que é o host aqui do Davecast. Beijo na boca, viado. Porque ele deu todo o suporte pra gente. Verdade. Ele tava, assim, super dedicado, mandando e-mails do tipo, sei lá, domingo, quase meia-noite. Eu olhei pra ele e falei, cara, por quê? Mas tudo bem. O cara tava na correria, não. Isso daí, os ouvintes, vocês tenham orgulho do rosto de vocês. Ele é muito organizado. O cara se esforçou. Beijo, João Pedro. Sim, ele é bastante organizado. Então eu faço aqui as palavras também da Carol. Beijo, João Pedro. Obrigado por ter aberto sua casa pra gente. E, bom, fechando com tudo, a internet é legal pra caramba, gente, mas é um espaço de troca de conhecimento, de troca de energia, de troca de tudo. Então, pra internet, vale uma coisa que eu costumo falar na minha rede de amigos, da vida real, vamos dizer assim, que é o seguinte: se você tá num grupo de amigos e você não tem nenhum amigo chato, é porque o amigo chato é você. Meu então, Deus. Se você tá na internet e ninguém que você conhece é chato, é porque o chato é você, tá? Então você aproveita que a internet a gente acessa pouquinho e aí dá pra mudar a vida, tá bom? Mas brincadeiras à parte, eu sou Domenica Mendes, vocês me encontram lá no Leitor Cabuloso. Talvez alguns de vocês já me conheçam aí de outras iniciativas, então eu vou falar rapidinho delas. Originalmente, eu sou lá do Cabuloso Cast. Aproveitando a oportunidade aqui, sim, o Cabuloso Cast acabou, mas não, o Leitor Cabuloso e os outros podcasts não estão fora do ar. Para homenagear os nossos leitores cabulosos e cabulosas, nós criamos o Perdidos na Estante, que é um podcast feito por mim, pela Priscila Rubia e pelo Lucas Ferraz, onde nós fazemos o que nós sabemos fazer, que é falar de filme, falar de livro, falar de mundo de leitura, conversar, mandar o Lucas embora, falar que a Priscila só sabe comer, pegar as opiniões críticas da Domênica, essas coisas que talvez algum de vocês já conheçam. Quem não conhece, pode ir lá que a gente é bem legal. Vocês também, convido vocês a conhecer a iniciativa O Podcast é Delas, uma iniciativa que foi criada por mim e pelo Sr. Basso no mês de março de 2017. A iniciativa agora está numa nova fase. Enquanto a gente aguarda o março de ano que vem, nós criamos um feed e o convite agora é dirigido para todas as mulheres que estão me ouvindo. Mana, mina, mona, cara, o espaço é de vocês. Se você quer saber o que é ser podcaster, se você tem um projeto aí para começar, se você quer testar um formato novo, se você já tem o seu podcast, mas quer gravar sobre um outro tema que às vezes não pode encaixar para o seu público, o podcast delas é esse espaço. Você não precisa se preocupar com vinheta, com pagamento, com nada. Só manda o episódio, a gente complementa ele com as vinhetas, com vitrine, divulga para você, yeah! Paga servidor, faz tudo. É simples assim. Tô aqui com a mãozinha pro lado. A iniciativa militando. É, queremos mulheres na podosfera. Estamos fazendo o melhor que podemos. Yay! Mulheres! Yay! Mulheres, vem! Eu tô de pé aplaudindo. Muito obrigada. Bacana, gostei. Pô, é o nosso sacrifício. A gente tenta gravar determinados assuntos no meu mesmo. E é um parto pra você conseguir encontrar uma garota que se disponha a falar, porque a gente sabe, infelizmente, que no mundo onde nós estamos, esse cast tá ficando muito grande, desculpa por isso. Mas, tipo, qualquer coisa que você vai falar vai ser usada contra você de alguma forma. Sim. Sim, exatamente. E lá no podcast delas é exatamente isso que a gente dá. A gente dá toda a infraestrutura de divulgação e publicação para que as mulheres usem a sua voz. A única regra que a gente tem é que no microfone são só mulheres. Homens, vocês podem ajudar? Podem, devem. Como? Compartilhando, explicando para as amigas o que é a iniciativa. Se você tem um podcast, se prepara porque em março a campanha volta e aí sim todas as pessoas do mundo podem participar. É só chamar uma mulher para gravar junto e deixar ela falar, por favor, né? O mínimo que se faz, respeito com todos os que estão gravando com você. E é isso, gente. Vocês me encontram, então, lá no leitorcabuloso.com.br com as minhas resenhas, apresentando Perdidos na Estante, no arquivo do Cabuloso Cast, escrevendo notícias e muito mais. Também estou no Facebook, no Twitter, é Domenica Mendes. Sou uma pessoa que falo muito, sou super acessível. Quem quiser conversar é só me chamar. E sempre que quiser me convidar pra gravar, só mandar aquele help que eu tô sempre à disposição, tá bom? Galera do Davecast, é um prazer estar aqui. E eu espero que esse episódio tenha sido bom e que vocês tenham um absoluto e maravilhoso dia do podcast. Porque, cara, todo dia é dia de podcast. Agora, o dia do podcast é um dia especial. Então, um beijo no coração de vocês, abraço forte e a gente se vê por aí. Até mais. Até mais, gente. Beijo. No site de Helsinki para abastecer. E que recado você dá para as crianças, Nelson? Então, hoje eu aprendi que a vida é assim, mano. Você tem que aceitar as coisas, a vida como ela é.